letais, pintura sem cor, venenos tribais, holograma imposto, pra que eu nunca saia. Cansei desse engodo, vou voar pela sala. Na alcova de dor, na alcova de dor, na alcova de dor, na alcova de dor. Alcova de dor, pude ver quem eu sou, cárcere voluntário. Sou eu que sem parte de mim corro ao contrário. Na alcova de dor. Sua presença não me agrada, colore a cena com arco-íris banais. Sua imagem refletida não condiz com a minha. Tente seu mundo sozinha, tente seu mundo sozinha, tente seu mundo.